Querido Deus, uma pessoa me tocou sem eu querer e ainda me convenceu que eu gostava. Molhou com seu suor minha pele infantil e secou minhas lágrimas sempre que eu chorava. É, numa tarde chuvosa tudo começou. Um sorriso amarelo sempre que acabava. E temente ao Senhor, gente que sempre louva, igual quem roubou luva, mano, sem palavras. Ei, querido Deus, uma pessoa me tocou sem eu querer. Usava fardo e foi um tapa na cara. É, 15 anos depois ainda não sei porquê. Tava eu e mó bondão, tinha uma mão pra cada. Pra mim foi tipo acorda, isso aqui nessa casa. Foi tipo entende, neguinho, nem sua casa é sua casa. Foi tipo entende, bem, ó, você pra nós é coisa. Vai tá sempre no erro e não importa a causa. É, querido Deus, um homem matou outro homem. Tem coisas que mamãe diz que são coisas de homem. Esse foi o primeiro contato verdadeiro que eu tive com o que me parece que é ser um homem. Um garoto me tocou e era um chute, um soco. Disse meu pai que me ensinou, achei aquilo um saco. Até tentei resolver de um jeito um pouco fofo. Quando pude perceber, tinha me adaptado. E foi assim que eu me vi. Tu é igual a nós, tu é igual em todo mundo, mano. E foi assim que eu me vi. Tu é igual a nós, tu é igual em todo mundo, mano. E querido Deus, hoje eu sou bala. O rumo dos flash, o dono da bola. No meu bolso cash, no meu pulso um aqua. Lange meia lua, no pé um 12 mola. Joga que quer olé, as partes dando olá. Balão como alboré, o que traz a braba. Pra elas o preto, pra eles o carro. Não curei minhas feridas, eu só escondi as marcas. Hoje nós não pipoca e resolve no pipoco. Não gosta de fofoca, não olha a mulher dos outros. Tipo, nem cumprimenta, mas se fica bem louco. É uma olhada nojenta, piada de mau gosto. No meio de tanta puta eu escolhi a dedo. Aquela que mais me olhava com um olhar de medo. Manos que não questionem a minha hierarquia. Prefiram morrer que correr e saibam guardar segredo. É, querido Deus, aqui em casa somos três agora. Nós somos quatro agora. E um de nós me disse que alguém o tocou. Foi uma mordida, ele tava na escola. É, foi gente querida, foi tipo gente nossa. Foi gente igual ele, tipo foi gente nova. Mas pega esse moleque e faz seu nome, neguinho. Filho meu não vai ficar de piada na roda. Ele mexe a cabeça em sinal de negativo. O silêncio falo, mundo chama pra fora. Nasci de novo, será o fim de um ciclo. Querido Deus, acho que alguém me tocou agora. E foi assim que eu me vi. Tu é igual a nós, tu é igual em todo mundo, mano. E foi assim que eu me vi. Tu é igual a nós, tu é igual em todo mundo.